Olá a todos vocês que estão me ouvindo, bom dia. Eu tava andando, passando por aqui e eu percebi que havia folhas mortas. Folhas mortas no meio do caminho, sabe? Depois eu vi. Antes disso eu tava lá em casa, eu tava querendo plantar certas coisas, porém eu percebi que não tinha muito sol. Então eu teria que mudar a planta de lugar, porque ela do lugar que ela tava ali não ia dar sol nunca. Dá pouco sol, sabe, naquele lugar. E eu percebi que existe muitas árvores plantadas, muitas plantas que dão frutos, né, em outros lugares, lugar mais aberto, né? Que pega mais sol. E eu percebi uma coisa, gente. E outra coisa, cada árvore dá um fruto na estação dela. Todas as árvores têm estações próprias, tempos próprios para elas dar fruto. Por que que eu tô falando isso? Eu tô meditando isso na minha vida agora. Eu tô falando que às vezes o lugar que você tá não tá dando tanto fruto quanto você esperava. Como assim? Às vezes tem horas que a gente tem que mudar de vida, sabe? Mudar o jeito de agir. Talvez você precise abandonar. E esse abandono não é ruim. Eu vou te explicar assim. Às vezes, ó, tem coisas que você tem que deixar de fazer, não porque você está fazendo errado. A planta, ela estava crescendo ali. Porém, ali naquele lugar não estava tendo muito fruto, sabe? Não estava tendo muito sol. Naquele lugar era ruim para ela. Não que a planta tivesse fazendo algo errado, ela estava crescendo. Mas havia muita coisa ali que estava tomando, fazendo sombra no sol, e impedia ela de crescer. Tem coisas na vida de gente que faz sombra, que só serve para atrapalhar. Tem coisas que faz sombra no sol. Então a gente precisa tirar tudo aquilo que faz sombra. Sombra lembra coisas a mais. Coisas a mais que tampam Deus, as ações de Deus na sua vida. O que eu tô falando nisso? Você precisa tirar aquilo que tampa as ações de Deus na sua vida, de dentro de você, coisas que te impede de crescer, coisas que não agradam a Deus, coisas dentro de você. Está entendendo? Tem coisas, ó, que tem plantas que crescem, tem coisas, objetos que ficam na frente, coisas que atrapalham a planta de crescer, porque impede o sol de chegar na planta. Tem coisas que estão impedindo você agora. Talvez seja uma prática errada, né? Não é errado você aprender. Não é errado você buscar as coisas de Deus. O errado é você deixar alguma coisa tomar o lugar de Deus na sua vida. Isso precisa ser tirado pela raiz. Como que eu tiro alguma coisa pela raiz? Deixe de ver, deixe de se ocupar com isso. Não se ocupe tanto com isso que faz sombra na sua vida. Às vezes aquilo não atrapalha, talvez seja algo que parece que não vai te fazer nada, mas assim, quando aquilo se torna excessivo na sua vida, se torna uma ameaça se torna uma sombra. Vou dar um exemplo, uma idolatria a alguma coisa. Se ocupe com outras coisas. Comece a se ocupar. Sabe? Isso vai trazer o sol na sua vida. Vai fazer você crescer. Entendeu? Faz a planta crescer. Não faz ela ficar murcha. Ela começa a crescer e aí você vai ver que ela vai dar fruto. Tem horas que a gente precisa arriscar. Tem horas que a gente precisa falar assim, não. Eu vou tirar a planta daqui e vou colocar ela num outro lugar. Talvez esse outro lugar ele seja mais aberto e você não está acostumado, né? Você estava mais acostumado a ficar num lugarzinho fechado, né? A tal hora do dia vinha o sol. Só que você ficava murcho, né? A planta ficava murcha. Por quê? Porque ela não recebia o sol que ela precisava. Ela recebia pouco. Então você tira a planta do lugar, você sai dessa zona de conforto. Você começa a mudar. Começa. Se você passou. Vou dar um exemplo. Se você está ocupando sua vida com. Vou dar um exemplo de videogame. Você fica o dia inteiro no videogame. Você fica o dia inteiro no Facebook. Talvez você use o Facebook para coisas boas. Porém, se você. Se isso toma. Se, talvez isso se torne uma idolatria na sua vida. E você precise tirar isso. Você precisa mudar. Então, o que que eu estou querendo dizer? Mude. Comece a plantar em outro lugar. Comece a mudar. Sai dessa zona de onde você está, que isso daí está te tampando o sol e está fazendo você murchar. Uma hora você vai morrer. Mude a tática. Sabe, você começa. Por que que você não ouve mais um louvor? Anda mais, conversa mais com as pessoas, ocupa sua mente com coisas de Deus, sabe? Conversa com as pessoas. Se você quer usar a internet, se você quer fazer alguma coisa pro reino, então faz direito. Então faz direito. Você pode ocupar com outras coisas. A internet ela pode ser sim usada, mas de forma se você usa de forma errada, se torna uma ameaça. Usa a internet de forma certa. Sabe, não é errado você usar a internet. O errado é você fazer isso uma idolatria na sua vida. Então não deixe isso tirar o seu foco. Amém? Busque ao Senhor, que aí ele vai te regando em outras áreas. Você vai ocupando sua mente, talvez. Pensamento de sexo, talvez pensamento de pornografia, pensamento impróprio, vontade, sabe aquelas vontades? Ai, vontade de jogar, de. E você quer assistir coisa errada na internet e vem aqueles pensamentos na sua mente e tem horas que você. Que não dá para resistir, né? Se você for tentar resistir pensando nisso, você não consegue. Então o que que você faz? Ora. Pede a Deus e vai e ocupa sua mente com outras coisas. Começa a fazer outras coisas. Começa a ouvir palavra. Comece a ocupar sua mente falando de Deus para alguém, conversando, evangelizando. Ore mais, louve. Coloque na mente coisas eternas. Sabe, vai ocupando sua mente com alguma coisa. Ajudar alguém. Entende? Comece a ler a palavra, meditar é bom. Aprender a absorver as coisas, isso te ajuda também. E tenha sempre Deus no íntimo seu. Ore. Não deixe de orar, não. É as duas coisas, é você orar e ter a palavra na mente. Orar e ter a palavra. Você tem que ter isso, senão você não vai conseguir mesmo. Comece a se unir com pessoas para orar. Comece a semear semente na vida das pessoas e você vai ter e você depois vai ver uma colheita. Uma sementinha pequena aqui, outra sementinha pequena ali e daqui a pouco tá uma plantação e aquilo vai te dar fruto. Vai ver, você vai ver frutos nascendo e aquilo vai te animando. E você vai se você também vai se vigiando, persistindo. Então é isso. Espero que você aprenda a viver em paz com Deus. Amém?